Vamos torcer. Agora ele já chegou, está por aí. Mas vem voando esse garoto, hein? Como é rápido. Fala, Daniel Gimenez. Boa noite, garoto. Boa noite, Nilcinho. Boa noite a toda a equipe aqui da Clube, os ouvintes. Estamos aqui com notícias em alta velocidade, né? Algumas não tão boas, outras melhores. Mas vamos acelerando, né, Nilcinho? É o que importa. Muito bem, o negócio é acelerar e tem informações quentíssimas chegando aqui no Clube do Esporte. É, eu acho que chegou na hora certa. É, tem pessoas que sabem a hora de parar. Pois é, né, cara? Isso. Como o Pelé, né? Digamos assim, claro, guardada a devida proporção, soube a hora de dizer adeus. Tá bom pra mim, valeu, vim, venci e venceu sim. E é a hora de dizer adeus, né, cara? Então, inclusive a pauta aqui dos nossos bastidores, né? Diego Fernandes vai trazer exatamente essa informação e tem uma perguntinha pra todo mundo, rapaziada aí, tá certo? Bastidores do Clube no Esporte, Diego Fernandes, agora são 19h15. Boa noite, Diego Fernandes, lá dos nossos bastidores. Olá, Nilcinho, olá, Osmani Lário, olá, ouvintes do Clube no Esporte. O meu assunto hoje é o piloto brasileiro Felipe Massa, que anunciou nesta quinta-feira que não vai permanecer na Fórmula 1 após o fim da atual temporada. Aos 35 anos de idade, o piloto brasileiro não atravessa boa fase com a Williams, ocupando apenas a 10ª colocação no Mundial de Pilotos com 39 pontos. Felipe Massa encerra uma trajetória de 14 anos na principal categoria do automobilismo, tendo como melhor resultado o vice-campeonato mundial em 2008, quando ele perdeu o título na última curva com a ultrapassagem do Lewis Hamilton em cima do Timo Glock. Felipe Massa conquistou 11 vitórias ao todo em sua carreira em 242 corridas na Fórmula 1. As 11 vitórias foram pela Ferrari. Ele ainda conquistou 16 pole positions. A minha pergunta para vocês é a seguinte: Felipe Massa conseguiu ultrapassar Rubens Barrichello com o seu histórico na Fórmula 1? Até amanhã. Diego Fernandes para o Clube no Esporte. Muito bem, tá aí a pergunta e agora. Fórmula 1. Vamos acelerando, agora são 19h16, aceleramos com o Daniel Gimenez, tudo sobre a Fórmula 1, sobre o mundo da velocidade. E a perguntinha tá aí, Daniel, você que é um entendedor, sabe tudo do assunto e mais um pouco, foi melhor, quem foi melhor na sua opinião, né? O Massa ou o Barrichello? Olha, Nilson, antes de mais nada, quero agradecer muito o Diego Fernandes por me jogar nessa fogueira aí, né? Realmente, é uma pergunta muito difícil, né? Porque são dois grandes pilotos, tá? O Massa e o Rubens Barrichello têm a mesma quantidade de vitórias. Porém, o Rubens Barrichello disputou mais de 300 corridas. E o Massa, ele foi um vice-campeão brigando pelo título em 2008. Por um ponto ele perdeu. O Rubens Barrichello tem dois vice-campeonatos, mas quando ele era parceiro do Schumacher. E o Schumacher é aquele caminhão de pontos à frente. Então, se você for levar pelo lado de brigador, eu considero o Felipe Massa um pouco melhor que a obra do Rubens Barrichello. Porém, a obra do Rubens é imensa. 11 vitórias, meu senhor. Pra você ter uma ideia, o Japão tá até hoje pra ganhar uma e não consegue. Ele não consegue ganhar, né? E não tem nem piloto, não sabe? É complicado isso daí. Muitos países envolvidos não tem nenhuma vitória na Fórmula 1. Pra muitos brasileiros que criticam o Massa, que criticam o Barrichello, olha essa informação aí, tá vendo? É que nossa referência é o Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. O Brasil teve a sorte, né? Porque investir de fato não investe, de ter esses três monstros sagrados. O que fez com todos os outros fosse essa referência. Então, a carreira deles é tão grande quanto, né? Qualquer piloto, por exemplo, inglês, que chegou a títulos, como Damon Hill, o Barrichello, o Massa, não chega a dever nada pro Damon Hill, mas não conquistaram o título. O Massa chegou muito perto, mas muito, por meia volta, quase, três curvas, né? Ele deixou escapar o título, mas foram as consequências do ano, né? Não adianta chorar o leite derramado. E no ano seguinte, 2009, ele teve aquele acidente, né? Um acidente bizarro. Uma mola que desprendeu justamente do carro do Barrichello. Pegou na cabeça, no capacete, né, rapaz? Ele acabou ficando em coma e nunca mais foi o mesmo piloto. Isso é fato. Eu queria falar pra você agora, é fato, né? Depois desse acidente aí, o Massa não foi mesmo. Né? Apesar dele negar, não sei o quê, existe o Massa antes da mola e depois. O antes da mola ia pra frente, brigava e não entregava posição pra ninguém. O depois da mola ficou muito diferente. Foi um cara muito mais passivo. Parece que rolou uma reflexão ali, falou, opa, não sei não, deixa eu pegar leve aqui. O próprio reflexo, né? Porque o Piquet, depois que bateu na Tamburello em 87, depois de muitos anos ele admitiu que ele perdeu a noção de profundidade, que ele nunca mais foi o mesmo. Então, realmente, um trauma desse deve deixar alguma sequela. Não é possível não deixar nada. E só complementando as informações, foram 1.110 pontos marcados pelo Massa, Nilcinho. 1.110 pontos. É, rapaz. Até agora. E 15 voltas mais rápido, hein? É um piloto rápido, o Felipe Massa. Só que se no caso do Rubinho Barrichello, ele ganhou corridas pela Ferrari e duas pela Brawl. Né? Então, quer dizer, ele tem vitórias em duas equipes diferentes, o Barrichello. Então, isso aí é um ponto a mais no quesito dele. Mas o Massa também competiu por poucas equipes. Começou na Sauber, que não tinha chances, aí foi Ferrari e a Williams, que nem o Bottas conseguiu vencer com ela. E é um piloto de talento, né? Promessa que tá aí. Esperávamos tanto da Williams também, né? Sim, esse ano ela andou para trás, né, cara? E a se completar esse campeonato, então, em Abu Dhabi, o Massa deve encerrar a carreira, né, se tudo correr bem, com 250 corridas na categoria. Então é muito menos que o Rubens Barrichello. Então, na média, dá um melhor aproveitamento pro Felipe Massa, sim. Mas parabéns ao Felipe, então, pela sua história, né, de vitórias na Fórmula 1 aí. Bom, mas enfim, agora a pergunta é o seguinte: nós estamos perdendo ali o Felipe Massa, né, no final dessa temporada, e nós temos somente, e talvez continue o ano que vem, o Nars. É, o Felipe Nars, mas assim, hein? Já tem alguma referência? O Nars continua ou não? Tudo indica que ele continua. É claro que essa saída do Felipe Massa vai gerar uma dança das cadeiras agora. Isso que eu ia perguntar pra você. Que mesmo em má fase, a Williams é a Williams, né, um lugar cobiçado. É o nome também, sim, né? Aquela coisa toda. E aí vamos ver como vai ficar essa dança das cadeiras, o que pode sobrar pro Felipe Nasr, né? E quem sabe aí uma Force India já tá se especulando, mas eu acho muito difícil essa hipótese da Force India. Quem sabe vira. Vamos esperar que ele tenha uma chance boa e que o Serginho Sete Câmera venha para a Fórmula 1. Ele já fez um teste pela Red Bull, foi bem. O Pedro Piquet, quem sabe, tá num caminho aí, precisa fazer um ano de Fórmula 3 melhor. Mas o Brasil nunca teve num momento tão difícil de pilotos para chegar à Fórmula 1. A gente corre o risco sério de talvez 2017 ou 2018 não ter nenhum representante na categoria. É complicado, né? Tivemos realmente tantas feras ali. E isso já está sendo avisado desde assim, de 15, 14 anos, que o pessoal via os programas de incentivo a piloto irem minando. A renovação, né? Renovação. Fizeram trabalho para isso. E eu acho que a gente vê as Olimpíadas tão bem organizadas, e a gente viu aquele Parque Olímpico em Jacarepaguá. Aí você pega o exemplo de Sochi na Rússia, que construiu, né, um autódromo dentro do Parque Olímpico. Nós destruímos um autódromo para fazer um Parque Olímpico. Pô, não dá para fazer os dois? Aí vai gerando o quê? Falta de interesse para o automobilismo, a população, a mídia não está cobrindo como deveria, e aí os empregos vão minando, o pessoal vai para outro lado, né, cara? E o piloto vai acabando. É verdade. Agora... Aquele outro brasileiro, onde tá? Ele chegou a correr a Fórmula, o Bruno Senna, né? O Bruno Senna tá no World Endurance Championship e na Fórmula E, né? A Fórmula 1, acho que ele já chegou meio tarde. Ele conseguiu só marcar uma presença ali, mas não deu pra desenvolver a carreira boa lá, não. Aquele garoto que vem da Fórmula da NASCAR, né? Da família Fittipaldi, parece? É, os netos do Fittipaldi, tem um filho e tem um neto, né? Exatamente. O Pietro, o Luca, eles estão desenvolvendo carreira nas categorias intermediárias na Europa. Muito jovens também ou não? Eles ainda são muito jovens, é uma aposta para mais 5, 6 anos, quem sabe um deles está despontando bem. Mas são bons. O sobrenome de peso, né? Não, tem sobrenome ali. E eles garantem, viu? Na pista, os meninos estão vindo com resultados expressivos. Pelo menos o Pietro já vi corrida da NASA. Anda demais o garoto, né? Mas muito bom. Então, ô, André, vamos falar da Fórmula 1 rapidamente também aqui, porque tivemos no último final de semana o GP da Bélgica, já corri na Bélgica, inclusive, né? Uhum. E lá, o Rosberg venceu o GP da Bélgica e diminuiu aí para 9 pontos a vantagem do Lewis Hamilton, meu primo. É, falando no seu primo, depois você me dá uma. Você tira uma curiosidade minha sobre a Bélgica, né? Você que já correu lá, depois no final você me lembra. Spa. Spa você foi ali, né? Que é isso, garoto? Emagreceu um pouco. Bom, a Bélgica foi uma grande prova, como sempre é esperado, né, na corrida belga. O Verstappen, né, acabou sendo um ponto negativo dessa corrida, mas Nico Rosberg venceu e diminuiu para 9 pontos, né? A vantagem que ele tava, né, assim, desvantagem, perdão, que ele tava para o Lewis Hamilton, tá? E ele começa a aproximar mais, então, do Lewis aí no campeonato, e quem sabe ter uma briga para esse final de ano, né? Que senão o Lewis começa a abrir um caminhão, porém, o Lewis largou lá de trás porque foi penalizado, fez troca nos motores, e, no caso, o Lewis ainda chegou em terceiro. Largou na penúltima colocação, sim, né? Sim, ainda chegou em terceiro. Ainda esse falou garoto, assim, viu? Com certeza o Nico não gostou de me ver no pódio. Eu tenho certeza absoluta disso. E o meu xará, o cara que eu ensinei a guiar, o Daniel Ricciardo, foi o segundo colocado. Seu pupilo, Daniel meu Ricciardo. Meu pupilo. Muito bem. Tem bem cara de pau também, Daniel. Se tem um garoto que eu gosto e tô gostando bastante, é o tal do Max Verstappen, né? Inclusive, deu uma entrevista e disse o seguinte: esse garoto, ele é abusado, viu, Daniel? Falou: se tiver que jogar pra fora, eu vou jogar. Olha! Rapaz, audacioso esse garoto na Fórmula 1. Se tivesse na minha sala de aula, eu mandava esse menino pra diretoria, viu? Mas anda muito, hein? Anda muito. Garoto que anda muito. Ele tá gerando duas reações, assim. Meio que tá mortadela e coxinha, no caso dele. dele também. Porque tem o pessoal que apoia as manobras dele, o jeito dele ser. Mas é o jeito do cara. E, porém, tem um pessoal que tá criticando que é perigoso, né? Ele realmente foi prejudicado na largada com a do toque do Vettel no Kimi Raikkonen, as duas Ferraris, e sobrou pra ele, né? Ele teve lá o aerofólio quebrado, acabou com a corrida dele. Só que ele veio com sangue nos olhos o restante da prova. Até aí tudo bem, mas ele meio que quis se vingar. E sendo que foi algo meio que involuntário, pode, né? É acidente de corrida. Então ele tá aí com um certo destempero, eu diria, viu, Nilcinho? E dentro de um Fórmula 1 você não pode ter uma atitude dessa, que você pode causar a sua morte do outro piloto. É uma atividade de alto risco. E ele deu entrevista falando, se tiver que jogar pra fora, eu jogo mesmo. Ah, não pode, né? Eu fui pra cima mesmo, aí foi muito criticado. O Jacques Villeneuve já falou, né, que ele é um menino mimado, que a FIA tá deixando ele fazer o que ele quer, uma hora isso vai acabar mal, e ele já falou que não vai mudar o estilo dele. O Christian Horner da Red Bull, chefe da equipe, já falou que ele vai gerar audiência pra categoria com o seu estilo, sabe? E por aí vai, tá suscitando todo tipo de reação, né, do o que tá dizendo que é muito bom essa atitude dele, e gente tá dizendo que é ruim. Só que é interessante que a FIA não puniu ele de forma alguma, mesmo ele declarando que fez por querer, né, que depois ele teve os encontrões lá com o Vettel e que o Kimi, ele foi extremamente duro, e ele mostrando pro cara, se você quiser, eu e você, a gente vai bater. Então, cuidado. Pega, né? Vai com calma, garoto. Um pouco de bom senso vai ser bom pra ele, que senão ele vai ficar queimado e odiado na pista, o que é muito ruim. Próximo domingo, dia 4, vamos à Itália, é isso? É, Itália, né? Lá que você correu também, como na Bélgica, opa, né? Opa! É, conheço, vai ser tudo, o... conheço aquelas curvas com a pau da minha mão. Você sabe o que é? Ele é que a corrida é em Monza, né? E ele teve um Monza. É. E ele acha que aquilo já é ter ido lá no autódromo. Eu queria saber aqui do Pisonia, né? Fez uma volta sensacional em 2004. Vamos voltar aqui na Itália. Ó, o Pisonia é o seguinte, né? Poucas pessoas sabem, mas é de Antonio Pisonia, o amazonense, que não fez nada na Fórmula 1. Sou o recorde de velocidade da categoria: 369,9, praticamente 370 km por hora na reta de Monza, ele alcançou. E esse recorde pode ser quebrado nessa corrida, porque esses carros estão muito velozes. Toma aí na expectativa. Será que quebra o recorde, Nilson? Rapaz, eu não acho... Com essa velocidade que o rapaz já tá andando atualmente, né? Mas fácil, fácil. Então, Nilson, fácil. Aí a minha pergunta sobre Spa. Você sabe que Spa tem a largada, faz a curva ali, a buzz stop, que e tem uma descida, né? É. Naquela descida, quanto pega uma CG? Eu não sei. Fala pra nós. Fórmula 1. Conta pra gente, Fórmula CG. Você tá de brincadeira, você que comigo. Tem experiência. É o quê? 350 mais ou menos, né? Tá. Tá de brincadeira. Tudo sobre o mundo da Fórmula 1 com essa fera que sabe tudo mais um pouco. Foi citado aí num livro, né? Que trata de velocidade, inclusive. Ele foi lançado. Como é que é o nome desse livro aí, Aguinaldo? O Daniel. Isso, Nilcinho. É muito contente, né? Que eu fui escolhido um conto meu pra participar do livro Contos do Automobilismo Brasileiro. Organizado pelo jornalista Rafael Duarte. E eu tô aqui, né? Eu fiz um conto sobre o Felipe Massa, que ele ganhava o campeonato de 2008. Sobre o Massa. Né? Olha que ironia. Chegou hoje em casa, hoje essa notícia. Então eu tô muito contente com o livro, tá aqui. E quem quiser adquirir o livro, né? Procura lá no Facebook o Daniel Gimenez, que eu passo o link da editora. Muito bem. Muito parabéns, legal. Parabéns. Você merece, viu? Obrigadão. 19 horas e 27 minutos. Aguinaldo Bueno.